Ela passou por um momento muito difícil. Hoje com 20 anos precisa de um incentivo. Bem mais que os anos, éramos apenas amigos. Muito calada no banco da escola, ela lia seu livro. Eu sei que o tempo passa e as nuvens vão recuar. O brilho do sol entrou alegria no seu olhar. Mas sei que muitos planos fazem eu te procurar. Meus desentendimentos apenas vêm atrapalhar. E podem nos separar, então distanciar. Consequentemente acho que nunca mais eu vou voltar. Enrolo seu cabelo com minha mão na sua nuca. Deixar a roupa cair de maneira estúpida. Fazer você sorrir, perder as estribeiras. E tudo não passa apenas da nossa brincadeira. Mas pode ter a certeza, você é minha maneira. Que eu descobri pra ser feliz a vida inteira. Vamos sair, tá tudo bem, deixa sumir essa nuvem, se distrair, chega também, deixa fluir o amor. Seria necessário um livro de páginas infinitas pra expressar tudo o que sinto sobre essa vida. Na cantiga encontro a forma de expressar meu sentimento. Uma sensação bem forte vem de lá de dentro. Os batimentos cardíacos transbordam de emoção. Meu pensamento vai além da imaginação. Eu não sei tudo, mas tudo que sei é verdade. Todo o dinheiro do mundo não me trará felicidade. Vamos sair, tá tudo bem, deixa sumir essa nuvem, se distrair, chega também, deixa fluir o amor, vem, eu te dou o amor. Por favor, eu não vou querer mais ninguém. Então vem que eu te dou o amor, meu bem. Por favor, eu não vou querer mais ninguém. Por isso vem, vamos sair, tá tudo. Deixa sumir essa nuvem, se distrair, chega também, deixa fluir o ar.